fumacei a boca da estufa em remolinos no angico, pinga a graxa do granito pra churrasquear a pionada. La maula que madrugada se plantou por estes campos, e um suavizito vento manso vem levantando uma geada. Um poncho de gola parda se descansa sobre os ombros, e os recalce vão sentando nos lombos de pelo grosso. Manhã fria desse arrosco, nem o sol teve a coragem de madrugar com esta aragem, semblante jeito de agosto. Tem ganas de ser garoa esta manhã que chegou fria. A indiada ajeita a encilha e pros arreios já alcança um laço de boa trança, de cinchar reza atolada pra aliviar de uma coreada por vaqueano, um peão de estância. Manhãzita fria de maio trouxe uma jada temborona com serviço pra cambona, recostada ao transfogueiro. Chegou o inverno mais cedo e um pelego preto estaqueado amanheceu atubianado lá debaixo do arvoredo. Neste garrão de Rio Grande passa um inverno atrás do outro, sovando garras e potros no largo das esmarias. Nos galpões brasias tilha retornos de madrugada, e um mate de erva lavada pras manhãs de geada em cilha. E um mate de erva lavada pras manhãs de geada em cilha.